controle Salvador, da 3178, vai atingir nível 150. 78 desce pra 2000, no 021. 2000, ajuste no 021, no 3178. 20, decimal 8. Fecha o da Eulida e depois vou abrir, que ele chama para o acionamento. Gente, aguarde na posição, mantenha a posição para esperar. Obrigado, galera, bateu pra saída do 224. Quando possível, seria autorizado o bridge para o Xeré 63? Solo 5-4, liga direita, táxi via Alfa e chame antes da Juliette, mantenha a minha escuta. Via Alfa, chame da Juliette, mantenha a escuta, 6224. Ô Salvador, alguma possibilidade de voar bridge da presente, 6313? Mantenha a saída, 6313, aguarde. Passarei 2224 de decolar, vento 1-40 graus, 1-0 mais. O que chegou no centro da bateria descida? O trip 5-5-5 desce para 4000 pés, 1-0-2-1. Para 4000, 1021, trip 5-5, onde tem que correr. Minha 313 negativo, bridge, mantenha a saída. Operação Juliette. 24 autorizado, esquerda na Juliette, portão vai ser 1-1. E a Juliette para o portão 1-62-34. Passarinho 2224, decola 56, controle 1-1, correção 120 decimal 8. Controle 120 decimal 8, passarinho 2224. 224. Passarinho 2224, sobe 350, saída MOMO, vigilância. Sobe 350 na saída MOMO, passarinho 2224. Salvador, TAM 3305. 3305, prosseguiu. Informação alvo 330 Recife. Recife está. Onde está a cópia? Afirmo. Para o 070-555. Dona 0, curva esquerda, saída é Puca, transição Aracaju. Aciona código 5073, controle de saída 1-20-8. 3305. 3305 Salvador Recife, nível de voo 330, via Zulu, perdão, motorista 58, da 10, esquerda, Puca, Aracaju, 5073, controle 208, está no 612, quando pronto chamarei para o pushback. Queixo é pronto para acionar. Mantém o nível 050, passarei do 2224, controle Salvador. Tomei estrito 060, ou 2224. Exato, 060, passarei do 2224. Autorizado direto Cogbo. Autorizado Cogbo, passarei do 2224. Chama 6313, chama agora Recife 251, alterno 3325, 6313. 251, 3325, boa. Boa. Boa noite, 57 no meio, desce para 2000, na via, chegada amarela no 021. Para 2000, autoriza Duna? Negativo, mantenha a chegada. Atinge manter o 060, passarei do 2224, controle Salvador. Controle Salvador, passarei do 2224. Prossiga 2224. Atingiu, mantém o nível 060. Sente. 27 no meio, tá? Obrigado. Passarelo 2224, tráfego ultrapassado, autorizado a ascensão 350. Sada 350, passarelo. Está autorizado para Guarulhos, 360 nível, via Bridge, Pesuluno 6, Belo Horizonte, na cola da 190 com curva à direita, na saída da El Ledo, depois Rua Bridge. Aciona 5072, controle 120, decimal 8. Chama para acionamento. Controle Salvador, TAN 378 estabilizado, ILS, X-Ray. 78, chama a correção 386. 186, 378, boa noite. Boa. Autorizado, ILS? Autorizado, repórter estabilizado, 5505. Para o 5505. 3178, chama a torre 118.6. Salvador, boa noite, TAN 3178, passando em Índia Serra, trem baixado e travado. 3178, sente livre pouso, pista 10, vento 140 graus, 10 mais. Ah, livre pouso, pista 10, TAN 3178, a pista está seca? Afirmativo, pista seca. Obrigado. Passarelo 2224, chama Recife agora, 12685, alterna 12545. P5515 estabilizado no localizador. 515, torre 118.6200. P5515. Rota 3305, que vai estar, né? Meia dúzia, autorizado, chame táxi. Autorizado, conversando nacional para o táxi, 3305. Oi, Salvador, muito boa noite, 3555. 5 no 5, avistado final, continua aproximação, guardando autorização de pouso. 5 no 5. Solo 08, livra direita, táxi Alfa, chamante da Juliette, na minha escuta. Direita, Alfa, chamante da Juliette, 3178. No meio, desce 2000, autorizado LF, ajuste no 022 agora. O meio 22, autorizado LF, o ADGES 57, 1 no meio. Pista 10. Autorizado pouso, tripê, 5505. 3178, você. 3305148, 335, oceano Natal. 148-10335, está livre o táxi até o ponto de espera da 10, chame pronto para decolagem, 3305. Camarada, 3178, possível. Pela Alfa até a Juliette? Afirmativo, até a próxima Juliette, chama para ingresso, parte 1. 3178. Observe a passagem da aeronave da TAM e após ela ingressa à esquerda, portão 7. Cinco no 5, solo aos 11, táxi à esquerda, à direita, livre, vai táxi Alfa, Kilo, parte 3, já me escuta. Alfa, Kilo, parte 3, 5 no 5. localizador visual com a 10, Webjet 5716. 5716, chama a torre, 118.6. Obrigado. Salvador, boa noite, Webjet 5716. Fui ali, a visual com a 10. Gente, continua em aproximação, reporte passando o Simbra. Chamarei Simbra, 5716. A 235 no 3, está autorizado, chame táxi. Mantém o ponto de espera. 5716, cheque o trem, livre pouso, pista 10, vento 140 graus, 109. Passando o fila, baixado e travado, livre pouso na 10, 5716. Autorizado Lema, Mateo 3305. Autorizado Lema, Mateo 3305. O azul 4235 está com a autonomia de 2 horas e 55 minutos. Altero na Galeão, POB de 120, pronto para táxi. Está livre o táxi à direita, até o ponto de espera e chame pronto para decolagem. Chamará pronto para decolagem, azul 4235. 5716, solo azul no meio, livre direita, táxi via Alfa e Kilo, parte 3, não me escuta. Alfa, Kilo, parte 3, você escuta 5716. 3605, livre decolagem, 140 graus, 109. 3605, decolagem alta, Mediador 24 Paracaju, aguarde cópia. Eu estou com o seu plano aqui no sistema vencido. Porém, tem uma mensagem de DLA aqui, se não me engano, para 0225. Confere aí, mano. O objetivo era 0025 originalmente aqui pelo sistema. Seria 0025, quase que uma hora atrás. Né? O plano venceu ainda agora. E pelo sistema aqui tem uma DLA. Para 0225, que seria ainda daqui a quase uma hora, que aí aguarde na escuta um minuto. Seu estimado acionamento é dentro de quanto tempo? O azul está autorizado, ele é mantendo zero. O 6224, seu estimado de acionamento, para que horário? Ok, outra coisa, só um minuto, o 3305 decola, o Zuno 8, controle 120, decimal 8. 08, boa noite. O azul 4235, quando pronto, livre decolagem, vento 1, 40 graus, 109. Decolagem, azul 4235. Salvador, são 3305, Pucaracaju. Ok, o ar de copo aí na escuta. 235 decola aos 20, controle 208. Obrigado, boa noite. O 6224 está pronto, qual é o tempo? Autorizado, nível 230 para Aracaju na Golf 677, decola à esquerda, saída Puca, depois rua Aracaju, aciona 5061 e o controle é 120.8.